É. Ruína 2, PBR, Labirinto do Centauro. Várias fitas, várias questão. Mas aí, tamo aí. Tamo aí. A PR. A profecia. Mais uma vez. Daquele jeito. Quem espera, de trás da porta eu sei que adormece. O frio congela. O coração dos loucos da MS aqui favela. O crime, escola de bandido. Furto aqui é mato, pilantra corre perigo. Se tem respeito vira, se não tem chicote está. Fala mal de mim, o que cai do Sancho rada leva. Roubaram a paz na terra, implantaram a inveja. É fato. A lei da selva que leva uma vida. Biru. Foi quem morreu no beco sem saída. Vem fácil, eu registrei, já foi. Eu nem notei, paguei um preço alto por algo que eu não levei. Sei. É, que as picuinhas tá aí, cê tá ligado? As conversinhas fiadas. Mas quase ninguém corre atrás pra fortalecer com a gente, moro, mano. Vários jogaram areia no meu caminho, me acharam até um otário. Mas aí, tô aqui firmão representando minha quebra. E onde eu entro, entro com muito orgulho de onde sou. Pois é aqui que fui criado, aprendi o seu jogador. Aprendi a viver de verdade. Salve Ibirité, minha terra. Não pelos governantes, mas sim por essa gente sofrida. Que vem aqui só pra dormir, mas tem muita vontade de vencer na vida. Só por isso luta, trabalha e acredita. Aê! É mais fácil o sistema investir nas armas e nas drogas, tá ligado, mano? E nas munição, porque isso dá dinheiro. Mas aê, é irmão matando irmão, favela. Mudança eu sei que vem, e quando vem, vem a galope. Não questionei os pilantra aqui por grana que se bope. Apoiei, não duvidei, porém, fui enganado. Lutei por um certo que não trai o outro lado. E vi que o que é de graça não alivia nem prospera. O que cai do céu, a enxurrada leva e já era. Já tá feito cê se estrepa. Se lembra dos conselhos do passado chegado. Agora vim as perguntas e você sei, tá sem resposta. Se acha o cara certo e sua vida tá uma bosta. Pois é, teve chance de mudar só que esperou. Em vez de ajudar seus mano que cê fez, só criticou. Viajou, zoou o sonho aqui do sofredor. Agora quer cobrar o que se você sempre duvidou. Não macrou, sua língua pra todos desabafou. Agora os seus pecados na terra você pagou. Estigou, os fabricantes te quis, mas não levou. Nada restou, no fundo de sua alma só arrancou. O que sobrou? Se jogou, aniquilou, sobrou sequela. O que cai do céu, a enxurrada leva. Esticou, os abrilhos te quis, mas não levou. Nada restou, no fundo de sua alma só arrancou. O que sobrou, se jogou, aniquilou, sobrou sequela. O que cai do céu, a enxurrada leva. Faça show, se você tá parado, nós não tá. Oportunista, sai da frente, que a enxurrada vai passar. Vai te levar, vai saber onde que você vai parar. Por isso, você mostrou, agora você quer colar, não vai dar. Nos corre da vida aí, nós tá com pressa. Esquenta não, só acelera, pisca, chama você na seta. Então mete o pé, vem com nós, vai, mete o pé. Aqui é responsabilização de quem é ou não é José. Sempre na pista, com sangue quente pra trincar. Não quente, não ferve na cara, cuidado pra não se queimar. Lá, já se queimou, de tanto conversar fiado, vai subir, se trepou. É nóis, show, aí, sua bateria acabou. Se a nossa acabar, nós dá um tranco na banguela. Eu fui, eu vou, vou que vou, no rap estou, sou. Vai de pés, o que cai do céu, a enxurrada leva. Estigou, os fabricantes te quis, mas não levou. Nada restou, no fundo de sua alma só arrancou. O que sobrou, se jogou, aniquilou, sobrou sequela. O que cai do céu, a enxurrada leva. Estigou, os fabricantes te quis, mas não levou. Nada restou, no fundo de sua alma só arrancou. O que sobrou, se jogou, aniquilou, sobrou sequela. O que cai do céu, a enxurrada leva. É, há anos esperando a mudança, irmão. Mas ela só vai ser possível se a gente se organizar e unir, moro? Esse trampo aí serve pra gente acordar na real. Porque nada é de graça, moro, irmão? Nada é de graça. Vem no boi, cê toma o dobro de prejuízo.